Romeno 2, aciona identificação, voo ITAP desce a 3 mil pés, ajustado 1013. Correio 35, boa noite. Torre, helicóptero, Papa Romeo, Oscar, Papa Alfa. Prossiga, Oscar, Papa Alfa. Passou, ficou aqui, mantendo 500 pés, mais 30 segundos para o farol de Itapuã, para pouso no pátio 3, Papa Romeo, Oscar, Papa Alfa. Sente, acho que a Papa Alfa é porte para o cruzamento de decolagem da 1-7. Reportará cruzamento da 1-7, Oscar, Papa Alfa. Da presente Pro de Coral. Pro de Coral 5495. Dona João, de repente dá uma pancadona no chão. Se ele subisse alguma coisa, se tiver reportado algum. Tiver algum repórter disso aí? Não, não. A gente pousou aqui antes. A gente sentiu isso agora também. Sente, Matheus, com o teu corte de novembro alfa, boa tarde. Tu entra a Delta e a Eco, esse calombo na pista? É aproximadamente isso aí, entre a Delta e a Eco, bem na faixa central. Bem na faixa central, ok. Nós vamos reportar então o pessoal da Infraero para vistoriar. E porque nessa situação aí eles têm que fazer uma vistoria para ver o que está acontecendo aí. Obrigado. Nada, vai pousar uma aeronave aí agora, confirma com ela aí, ver se ela vai observar isso aí. Está na finalzinha coisa aí. Ok, não, nós já passamos até informação para ele para tentar para esse fato. Tá bom, obrigado. Papa Alfa cruzando a 1-7. E Papa Alfa está autorizado o cruzamento e vai fazer a base curta ali pro pátio 3, tem condição? Okay, sem ultrapassar Taxi Alfa, ok? Evitando sobrevoo das aeronaves, sem ultrapassar Taxi Alfa, reporte no pátio, vento 1-50 graus, 5 nós Alfa. Passa Papa Alfa. Meu 4-3 esteja atento na ponto médio da pista, mais ou menos, na faixa central, foi reportada uma depressão. Ok, atente para o fato e reporte caso perceba alguma coisa, por favor. Frequência do controle, eu não consigo copiar a sua transmissão. Torre, o Oscar Papa Alfa. Prossiga. É, poderia pedir um apoio a transporte para os passageiros aqui? Ok, normalmente já, ele já fica lá no fiscal de pátio responsável por isso, ok? Mas vou verificar aqui. Ok, muito obrigado. Oscar Papa Alfa. Passa adiante seu táxi direto aí para entrada no pátio via aquilo, ok? E estacionar a frequência livre, seu solo considere aos 3-2. Grato, Oscar Papa Alfa. Tu vai desembarcar para depois chamar, grato. O meu 143, seu solo aos 3-2, confirme, notou alguma falha na pista aí no pouso? 0-3-6-6-8-5-6. No 601, observe o táxi do Boeing da Gol, autorizado, ingresso a Juliette, portão 04. Juliette, portão 04, no 601. Só. É. Xené 61-43, divulgando as coisas. Xené 1-43, autorizado táxi via Alfa, e para a gente da Juliette. Alfa, reporte essa Juliette, gente. Do Boeing da Gol para o Gate 04, autorizado Pusher, pode 4 táxi. E após o voo 404, está autorizado a coordenação com o de solo, puxa aqui na mesa, pode botar aqui, pode pegar na mesa. Trip 5495, dá presente para o NDB Ilhéus. Dá presente, NDB de Ilhéus, 5495. Bom, 16112, livre de restrições à frente dessa 2013, livre na LSX-3, reposta estabilizado. Okay, para 2000, livre LSX-3, 612, reportará estabilizado. Decolar 235, controle 119, decolar 35. Decolar 35, boa tarde. Uno, menos 2, controle. Menos 2. Estamos com uma interferência muito forte na frequência 7935, passe agora para 119.8. 19.8, obrigado. E pouco, 4 no 5. Estamos com uma interferência na frequência 7935, passe para 119.8. 98, tem chamada inicial, 5495. Posição, mandou, boa noite, o gol no 856. Gol no 856, passa para a frequência 119.8. No 273, aciona a identificação, a chegada é a Bonf, desce para 4.000 pés. Gol 1856, controle. Passou esse contra 198 agora. Afirmativo, está sob contato radar, sobre 390, saída Pucajamo, Aracaju. Táxi 14206, 99 a bordo, 3:30 de autonomia, alternando Maceió. 99? 99. 14206, autorizado no táxi via Índia, Alfa do ponto de espera lá no zero, chame torre 118 desse momento. Via Índia e Alfa, ponto de espera 10, quando lá torre 186, o azul 14206. Azul 406, boa tarde, autorizado alinhar, decolar, pista 10, vento 170 graus, 07 nós. Localizador, o 162 da visual com 10. O 162, 186. O buraco, mas sem interferência no pouso. Delta Eco, mas não percebeu grandes alterações. Se o senhor percebeu alguma coisa, reporte após decolagem. Reportará. Salvador, voo no 612, aproximação 10, visual. Voo no 612, continue a aproximação, guardando pista livre, ajuste no 013, vento 150 graus, 07 nós. E na escuta, autorização para pouso 612, e net 103. Assista 370, 370. Siga a chuva, Paulo. Acho que o Paulo foi autorizado o táxi até o ponto de espera da 10. Reporte no ponto de espera. Eu acho que o Paulo tem condições de fazer táxi a baixa altura ou só taxamento no chão? Gente, até o ponto de espera da 10, reporte para táxi a baixa altura. O Acho Alfa vai até o ponto de espera da 10, aguarde para cruzar o final, tem tráfego já se aproximando. Cruzado, pouso, pista 10, vento 160 graus, 07 nós. Livre, pouso na 10, 612. Vou ter evolução. 4206 decolado aos 42, controle 119 decimal 8. 198, azul 4206. 6720, autorizado posicionar e faz para o táxi. Cortará o táxi. Controle azul 4206, decolado, cruza 2000 pés. Azul 4206, está tudo contato com a radar circulado, Isabel 370, na saída Bucajamo, Aracaju. Vicente, Isabel 370, na Buca, Aracaju, azul 4206. Chama Palco, da presente autorizado, táxi a baixa altura para o Patinga, Porto do Solo. Direcionar a resposta para o contato. 35, 67. Voo no 612, solo aos 43, direita, solo 121, decimal 9. 219, obrigado. Direito, saiu, pode ver o Fortex. prossiga. Décimo 1 novembro para barreiras, autorizado nível de voo 085, decola da 17, poste curva à direita, corredor axé. Controle 19 decimal 8, transponder 5073. Autorizado estar da presente, com 3894. Está autorizado o status da presente, eu consigo copiar? Afirmativo, agora é sinal de claro, o autorizado o status da presente, 3294. Equipe 54 no 5, controle? No 8, decimal meio. Yes. Sudoeste de Salvador, o serviço está, radar está encerrado. Chame agora o controle Ilhéus na frequência 1201. Bono 273, livre de restrições à frente, desce a 2.000 pés, ajustado 1013, autorizado sinal ILSC, reporta estabilizado. Paulo? 1-2 era a bordo, confirme? 1-4-0. Web 6720, autorizado táxi via parte 1 no Índia Alfa, no ponto de espera da 1-0, chame torre 1-8-6. Juliano 2, mantém a posição. Mantera. Juliano 2, após a passagem do Boeing da Web, autorizado em direção da Juliette, portão 08. Ok, então observando o Webjet, vai ingressar na Juliette, prosseguindo para o 08, o gol no menos 2. O TAN 3567 está a próprio contato com uma centena a bordo, 410, ponto 20. 7620, autorizado, linha decolar, pista 10, vento 1,50 graus, 09 nós. Após a passagem do mesmo, autorizado o táxi via parte 1 no Índia Alfa, no ponto de espera, chame sua frequência 1-8 decimal mesmo. Após a passagem da aeronave da Gota, autorizado o táxi. 2-6 no ponto de espera. Chame Recife Cené 629, aguarde para a cópia. Boa. Na 3294, está presente Duna 3000 pés, está do 613. Está presente boa Duna 3000 pés com 1013, 3294. Vocês já estão com seu uniforme? Na 259 para Guarulhos, autorizado nível de voo 360, via Upe Zulu 44, decola da 10, após curva direita, saída da EL, Leda, pós EUDIS. Controle 119.8, transponder 5141. Foi 5141, Oceania 6259. 259, corregimento correto, é próximo ponto para posicionamento. Solo 612, aguardando o balizador no 08. Gente. 08. 198, boa. Cubjet 6720. Jet 6720 está sob contato radar sobre o 360, saída da Euleda Brito, da presente Progeleda. Gente, Leda da presente, obrigado. Estabilizado, Campo AD, então 273. Na 273, completa final de chamada torre no 8, meia dúzia. 286, boa. 7 vento, 160 graus, 08 nós. Oi, pessoal, boa. 3567, está. Pode estar pronto. 3567, alinha e decola de imediato? Afirmo. 3567, alinha e decola, pistão no 0, vento 160 graus, 09 nós. Alinha e decola, 3567. April 1, India, Alpha on the 8 point, Alpha Runway 10, contact tower frequency 18.6. Estimativo 2000 pés padrão. Reporte para estabilizar o X-ray. O 3294 está. Começar na escuta da torre? Coisão, o 1273 na escuta da torre? Está na escuta, aguardando a pista ali, versão 273, trem mais travado. 7-1-2-7-3, continua a aproximação, ajuste no 0, no 3, aguardando o pista livre. Na sua escuta. Controle Salvador, Eco-Zulu Novembro, decolou, na sua escuta. Novembro, vamos manter o corredor Shell 1 no meu pé. Quando possível ser chamado de pouso. Só um minutinho, só. Está seguindo com o transporte enfermo? Afirmativo. A 3567, decolado 253, controle 119.8, morrou. 19.8, obrigado, até a próxima. Estima barreiras às 23h10. Em Tenente, 2310, o F190 mantendo corredor a chão no meu pé e só passa através do farol da barra. Voltará através do farol da barra, F190. Salvador, boa noite, já está 3567, no perfil da Arbor. Está sob contato radar, sobre a 380, saída da Arbor Elétrica. Arbor Elétrica, está 3567. Tudo novembro, controle. O senhor está ciente que o aeródromo de Barreiras, a cor do Notão, está fechado após as 22h30 Zulu? Afirmativo, cara. Já fui informado e o F-Zulu November também já entrou em contato com Barreiras. Ciente. Só para passar para o centro Recife, o senhor tem alguma autorização para pouso lá após o horário de fechamento? Direita, 219, boa noite. O F-090, senhora, já coordenou com o pessoal que administra o aeroporto em Barreiras, né? E já tem autorização para pouso lá. Gente, vou passar a informação para o centro Recife, grato. 3567 da presente pro de Alefa. Autorizado Alefa, tá? 3567. Boa noite, Gol 1273, Librona, Foxtrot. Lulu 263, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03, Gol 1273. 300 para Barreiras, Equizulo November. O Equizulo November da presente está autorizado, Barreiras aguardando a ascensão. Autorizado da presente Barreiras, aguardando autorização para a sessão 085, F-Zulu November. November, livre ascensão nível 085. Livre ascensão 085, F-Zulu November. 3894 estabilizado. 3894 localizador, senhor. 3894 chama a torre 1986 dúzia. 1986, boa, 3894. 26720 chama Recife. 1251 alternando na 3325. 351 3325. 0, cadê 1? Estamos para autorizado nível 360, o senhor aceita? Confirme. Positivo, aceita. 50 graus, 099, aguarda na pista livre. Afirmativo, aguarda na pista livre, tá? 3294. Zero, peso Lula 0, decola da pista 1-0. Primeira curva à direita, saída da EL, Leda, Bridge. Controle 119.8, transponder 5142. Ok, 360 Daniel, pêndulo 1-0, decola da 10, curva direita da Leda Bridge, 098 controle, 5142 transponde, eu vou no 601. No 601, condicionamento correto, postando para posicionamento.